6251, na escuta? Mike, X-Ray Hotel, na escuta? Sim, prossiga na escuta. Doutor Mike, X-Ray Hotel, tá livre o seu reboque, agilizando na medida do possível, reporte ao término. Ok, obrigado. Desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1011 na chegada a bordo. 4 mil com 1011, pode voar bonde, tá presente, o 3201? Autorizado. Certo, bonde, 3201, obrigado. Web 6749, bom dia, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Whisky 50. Decola da 10, inicialmente na subida da EL, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5171, controle em 198, cotejo. 340 para Guarulhos, direto 50, volta 10 da EL. Meia 749, correto o cotejamento, champan para puxa, estacionamento 5. Confins, 3 horas e 50, o azul 4177, está livre do táxi, à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. O altímetro no 0, 1 no 1. Bom dia, o Chanel, minha 251, posição remota, é pushback, estacionamento. 6251, está autorizado por estacionamento, atento apenas ao tanque, está sendo rebocado no setor. Ele já está vindo aqui para o portão 11, ok? É, chame para o táxi. O altímetro no 011. Parei, tá? Patrono 77, autorizado a alinhar decolada 10, vento é de 080 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar decolada 10. para o táxi, 126 a bordo, autonomia 4 horas, já no galhão. Livre o táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Azul 4177, decolou de Salvador ao 50, controle 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, bom trabalho, 4177. 5717, 340 para o Galeão, copia? Web 5717, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela APA November 857 até Porto Seguro. Após APA Zulu 1 no 6 até Groove, APA Zulu 1 no 4 até Toquim, decola da 10 com curva direita, subida da EL inicialmente, após direto para as posições Leda e Dev, o transponder é 51 no 7 e 3 e o controle em 19 e 8, contei. Correto, 5717, a informação é a Gulf, chame na torre 118-612, para push. Torre, Mike S. Hotel, parcada na posição 11, obrigado, bom dia. Bom dia. É 251, está autorizado a linha decolada 10, o vento é 080 graus, 5 nós. Oceania 6251, decolou de Salvador aos 5.6, controle 198, bom voo e bom dia. 198, bom dia, 6251. Na 749, livre posicionamento, chame táxi. O altímetro no 011. Tá, 3201, estou autorizado, completa final. Chamando agora a torre na frequência 118, decimal, meia dúzia. Posso chamar? Azul 4177, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Recebo 3325, 4177. Da 3201, no cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 080 graus, 4 nós, o altímetro 1011. Ok, positivo, senhor. É o trem checado, livre pouso, 10, o tá 3. 3201, no seu solo 01. Olivar à direita, prossiga na Alfa, chame novamente antes do ataque, sua Juliette. Antes da Juliette, vai chamar 3201. O táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, web 6749. Táxi via Alfa, o cara da 10, chama na pronta. O TAC 3201, observe o objeto saindo do pátio agora, após ingresso via Juliette para o portão 04. Pode prosseguir via Alfa após Índia para o 04? Afirmativo, se o senhor preferir Alfa e Índia para o 04, ok, o objeto está saindo agora pela Juliette, ok? Então, após a passagem da aeronave da objeto, vai prosseguir o 3201. Autorizado, chame táxi 5898, o que negar no 011. Chama na 5898. Para o pushback, relacionamento, objeto 5717. 57 no 7, tem uma aeronave da TAM que vai estacionar à sua esquerda no portão 4, coordene com a equipe de solo, assim que ele estiver liberado, retaguarda, está livre o push, chama para o táxi. Após a aeronave da TAM, chamando para o táxi, o objeto 6749, 6749, está livre a linha de decolada 10, o vento é 070 graus com 3 nós. Andou 960, 6251. Sente, 1-3-5 agora na frequência 1251, na alterna 1-3-3-2-5. 351, 1-3-3-2-5, vestido, pode. Pode. 6749, decolou 06, controle 198. Bom voo, bom dia. Controle 198, muito bom dia, o F-649. Controle do rodou, muito bom dia, o F-649, decolando 6749. F-649, contato radar na decolagem, para nível 340, saída da EL, após 2000 pés, estou autorizado a EL. Saída da EL, 340, após 2000, direto da EL, mas 349, seria possível após 2000 LEDA? Autorizado. Autorizado LEDA, 349. Para o táxi, o F5898, está com 121, para o terminador da F50, terminador da Leão, necessário, 5898. 5898, está livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, altímetro 10, 12, chame pronto para decolagem, no ponto de espera. Juliette Alfa com 1012, chamará ponto 5898. Para o táxi, objeto 57127, 148, a bordo, 3 horas e 40, alternando com o fim. A livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, web 5717. Agora pronto, ponto de espera, objeto 5717. Terra Kilo Índia, bom dia, é para Sorocaba, 430 nível, confirme. E o, qual é o pátio que se encontra? É a pista que utiliza? Ok, então papapá, Serra Kilo Índia, autorizado para Serra Delta Charlie Oscar, nível voo 430, com plano Yankee. A primeira via Upper Whiskey 58 até a posição Zanetti. Após, segue conforme o plano apresentado. Decola da cabeceira 17, com curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, após direto para as posições Leda e Sagaz. O transponder é 5403 e o controle em 1980, cottage. Quatro zero três, o transponder, ok? Direto, chame para o acionamento táxi, o Serra Kilo Índia. Tá livre acionamento, chame para o táxi, Serra Kilo Índia. Cinco sete no sete, autorizado a linha decolada 10, o vento é 010 graus com 2 nós. 5898 da Redin. 98, a linha mantém 10. A linha mantém 5898. Web 5717, decolou os 1-2, controle 19-8, bom voo e bom dia. Gente, controle 19-8, bom dia, obrigado. Pelo índio autorizado, táxi, chame para ingresso na 17, o altímetro 1-0, 1-2.